2. Capítulo 2. Habilidades transferidas. Eu tenho um amigo, Jean, que treinou um time de basquete feminino no ensino médio por 18 anos. Em todo esse tempo, elas não conseguiram vencer o campeonato estadual. Ano após ano, o time era derrotado pelo regional nas finais. Ou se conseguisse chegar ao torneio estadual, era eliminado antes da primeira rodada. Jean compartilhou comigo. Eu estava frustrado e pronto para desistir. Porém, naquela época, eu descobri o poder da graça de Deus. Jean tomou uma decisão firme. Ele não iria mais treinar o time pela sua própria força, como havia feito por 18 anos, mas iria depender completamente da graça de Deus. Ele perguntou ao Senhor o que fazer a respeito, e a resposta de Deus foi: reestruture os seus treinos. Em vez de 90 minutos no chão, passe 45 minutos no vestiário lendo a Bíblia, compartilhando e orando, e depois passe os últimos 45 minutos no chão. Jean me disse: John, aquilo parecia nada produtivo. Nós precisávamos treinar habilidades e jogadas, e eu precisava de cada um daqueles 90 minutos de treino. Mas eu sabia que havia ouvido Deus. Continuando a história. Então, passei a nova estratégia para as meninas. Elas acharam um pouco religiosa demais e uma ideia boba. Algumas ficaram até frustradas quando ouviram pela primeira vez, mas depois que compartilhei o que eu tinha no meu coração, elas ficaram convencidas. Com um sorriso no rosto, Jean disse: naquele ano, nós vencemos o campeonato estadual de basquete pela primeira vez. Como se não fosse o bastante, no ano seguinte, vencemos novamente. Mais adiante, ele também comentou sobre o segundo campeonato estadual. Foi surpreendente, pois perdemos todos os layups na partida final. Nunca deveríamos ter vencido com todas aquelas jogadas perdidas. No entanto, após revisar as estatísticas, percebemos que lançamos um recorde de cestas de 3 pontos naquele jogo. As cestas de 3 pontos compensaram todos os layups perdidos e nos deram a pontuação que precisávamos para vencer. Empoderamento. Jean buscou sabedoria divina. Na realidade, foi a mesma revelação que Paulo descobriu, uma que 90% da igreja do século XXI não tem. A revelação é essa. A graça bíblica não é somente o dom da salvação de Deus, mas o seu empoderamento para a nossa vida. Examine as palavras de Paulo, mas tenha em mente que essas palavras são uma citação exata da boca de Deus. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. Não há dúvidas nem nada cinza aqui. Deus se refere diretamente à sua graça como sendo o seu empoderamento. A palavra fraqueza no versículo acima significa inabilidade. O Senhor declara a Paulo e também a mim e a você: meu empoderamento, graça, é otimizado em situações que estão além da sua capacidade natural. 18 anos de trabalho árduo de Jean, tentando de tudo para levar as meninas para um campeonato. E aonde isso tudo levou? A nada, além de anos de derrota. Porém, a agonia e as várias decepções valeram a pena em face da sabedoria que Jean finalmente descobriria. A graça de Deus nos empodera para ir além de nossa capacidade natural. Numa carta diferente, Paulo faz uma declaração ousada. Eu tenho trabalhado mais do que qualquer outro apóstolo. Uau! Ele realmente escreveu isso? Pense em quem está incluso nessa lista: Pedro, Tiago, João, Barnabé, Apolo e vários outros. Soa um pouco arrogante, mas se lermos o restante de sua declaração, perceberemos que não. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, verso 10. Paulo está se gabando do empoderamento de Deus, não de sua própria capacidade. Então, não há nenhuma ostentação pessoal envolvida. Ele dependia da graça para realizar a sua missão divina, após anos de frustração e, por fim, um final brilhante. Como treinador, Jim agora depende do empoderamento, graça de Deus, para ir além de suas próprias habilidades. Ele tem levado essa sabedoria a todos os aspectos de sua vida. Seu machado tem sido afiado. Com isso em mente, retornemos à nossa missão individual. Mais uma vez, a palavra de Deus declara: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a devêssemos praticar. Efésios 2, verso 10. O próprio Deus preparou a sua missão, mesmo antes de você nascer. Esse chamado personalizado é o que lhe dará a verdadeira plenitude. Nenhum outro trabalho ou entretenimento lhe dará essa satisfação completa. É o seu propósito e é extraordinário em magnitude. Na realidade, há uma verdade crítica que devemos saber a respeito de sua realização. O seu destino, que Deus preparou para você, está além da sua capacidade natural. Permita-me deixar bem claro. É totalmente impossível cumprirmos a nossa missão divina com as nossas próprias habilidades. Como é que eu sei que isso é verdade? Porque Deus declara firmemente que Ele não dividirá sua glória com ninguém. Isaías 48, verso 11. Se fosse para realizarmos nosso chamado divino com a nossa própria capacidade, então Deus teria que compartilhar a sua glória conosco, e Ele não fará. Deus intencionalmente faz com que o nosso chamado fosse além da nossa habilidade natural, para que tivéssemos que depender de sua graça para cumpri-lo. Habilidades específicas. A próxima pergunta que devemos fazer é se existem dons específicos da graça. Em outras palavras, da mesma forma que a graça nos empodera para vivermos além de nossa capacidade natural, existem habilidades únicas que recebemos de Deus, a fim de nos equipar para uma missão específica? Permita-me responder com alguns exemplos. Roger Federer poderia nunca ter se tornado um dos maiores jogadores de tênis do mundo se não tivesse nenhum acesso a uma raquete e uma bola de tênis. O melhor artesão marceneiro da cidade nunca teria sido descoberto se não tivesse nenhuma ferramenta. Nunca saberíamos quem foi Michelangelo se ele nunca tivesse tido acesso a cinzel, pincel ou tinta. O mesmo é verdadeiro para o nosso chamado divino. Duas histórias breves ajudarão a esclarecer. Quando eu comecei no meu ministério, conheci um líder de louvor excepcional. Aquele cavalheiro liderava o louvor para um evangelista mundial famoso em meados da década de 50. O evangelista faleceu na década de 70 e esse líder de louvor lançou o seu próprio ministério. Ele frequentava nossa igreja nos anos 80 e muitas vezes eu me deparava simplesmente observando e escutando admirado. Ele era muito talentoso. Ele conseguia tocar o piano como poucos que já ouvi, e sem nenhum esforço aparente. Muito rapidamente, ele conseguia motivar 3.500 pessoas a ficarem de pé, cantando e dançando. Quando esse ministro louvava a Deus, toda a atmosfera mudava, ficava repleta da presença de Deus. Nas últimas vezes que ele veio ministrar, eu tive o privilégio de ser o seu anfitrião. Nesse tempo juntos, eu lhe fiz perguntas porque queria saber mais sobre as habilidades que Deus tinha dado a ele. Descobri que a sua mãe, uma mulher de Deus muito dedicada, orava muitas horas por dia. Ele disse: John, quando eu estava no ventre da minha mãe, um homem, Sua mãe cria que era um anjo. Veio à nossa casa um dia. Aquele homem, que a minha mãe nunca tinha visto antes, disse: o seu filho irá levar multidões à presença de Deus e irá tocar piano habilidosamente bem jovem. Então veio a parte da história que me deixou pasmo, tornando-a inesquecível. Quando ele era criança, um dia, sentou-se no piano de seus pais e começou a tocar perfeitamente, sem ter aula e nem ter praticado antes. Não era um do re mi, mas uma canção complexa que somente alunos experientes do piano tocariam. E, é claro, ele tocou sem partitura. Daquele dia em diante, ele passou a tocar com muita habilidade, sem nunca ter lido uma nota musical. Ele tocava todas as músicas de ouvido. Ele era capaz de ouvir uma canção e tocá-la dentro de instantes. Seu ministério começou quando era adolescente, tocando nos principais cultos da igreja de sua cidade. Eventualmente, seu dom abriu as portas para que ele tocasse para o famoso evangelista. É muito óbvio que ele tinha um dom, uma habilidade divina. Outra pessoa conhecida e bem dotada é Akiane Kramarik. Sem nunca ter tido aulas de arte, ela começou a desenhar de forma excepcional aos 4 anos de idade. Aos 6 anos, ela começou a pintar objetos complexos, assim como suas próprias visões singulares. Aos 8 anos, ela pintou o agora famoso Príncipe da Paz, um retrato que fica pendurado atrás da minha mesa. É muito óbvio que ela tem um dom, uma habilidade divina. Por que apenas alguns recebem dons? Ou será que é esse mesmo caso? A pergunta que deveríamos fazer é: alguns muitos ou todos os filhos de Deus recebem dons? Vejamos mais uma vez o versículo de abertura deste capítulo, na versão New Translation, em inglês. Em sua graça, Deus nos deu diferentes dons para fazer bem certas coisas. Romanos 12, verso 6. Vemos duas palavras importantes, porém distintas, neste versículo da Bíblia. A primeira, nós já abordamos. Graça é a palavra grega charis. Adicionemos a sílaba ma, a palavra charis, e formamos outro vocábulo grego, charisma. É a palavra para dons no versículo mencionado anteriormente, e será o nosso foco. Em anos estudando dicionários gregos e examinando o contexto no qual charisma é usada no Novo Testamento, criei uma definição. Charisma, uma dotação específica da graça que empodera um indivíduo com uma habilidade especial. Essa habilidade é, na realidade, uma capacidade divina que Deus confia ao indivíduo e sempre excede a habilidade natural padrão. Alguns dons são claramente sobrenaturais. Por outro lado, outros parecem habilidades humanas naturais, mas, na verdade, são extraordinários. Alguns dons são recebidos no nascimento e outros são dados num tempo específico da palavra do Senhor. Charisma para escrever. Permita-me começar a explorar a palavra charisma usando a minha vida como exemplo. Já escrevi brevemente sobre essas histórias pessoais num livro anterior, Movido pela Eternidade. O charisma sobre a minha vida é escrever. A menos que você tenha acompanhado nosso ministério por muitos anos, você provavelmente não sabe que inglês, redação e idiomas estrangeiros eram as minhas piores matérias na escola. Às vezes, acho que meus professores de inglês me passavam de ano só para não terem que me aturar mais um ano. Quando minha classe recebia uma tarefa de redação de apenas uma ou duas páginas, eu levava horas para realizar algo que deveria ser uma tarefa rápida. Eu escrevia uma ou duas frases e ficava olhando para elas por alguns minutos. E a cada momento que passava, eu ficava mais e mais insatisfeito com como elas soavam patéticas e sem sentido. Por fim, eu amassava a folha e começava tudo de novo. Eu repetia isso vez após vez, gastando muito papel, tempo e energia mental. Lembro-me de ocasiões em que eu estava escrevendo há uma hora e ainda não tinha os primeiros dois parágrafos completos. Se você duvida dessa minha avaliação pessoal, então deixe-me compartilhar meu resultado no vestibular, o SAT. Como alguns já devem saber, o SAT é um exame obrigatório nos Estados Unidos para entrar na universidade. Na época em que fiz o exame, ele consistia em duas áreas principais, matemática e verbal. A parte verbal era basicamente uma prova de inglês. Testava as habilidades de leitura e escrita. A maior pontuação que poderia ser atingida era 800. A minha pontuação na área verbal foi 370, sim, você leu corretamente. Transformando isso em porcentagem, eu atingi um resultado de apenas 42%, ou seja, um F na maioria das notas de sistemas de ensino. Em todas as minhas viagens, durante os últimos 30 anos ou mais, conheci apenas uma pessoa que teve uma pontuação menor que a minha na parte verbal do SAT. Agora vamos avançar para os meus 30 e poucos anos. Numa manhã de verão, em 1991, enquanto estava do lado de fora, orando num lugar remoto e isolado, Deus falou comigo: "Filho, quero que você escreva." Eu ri por dentro, dizendo: "Deus, o Senhor tem tantos de nós, filhos e filhas nesta terra, que está se confundindo. O Senhor não quer que eu escreva, assim como os meus professores de inglês do ensino médio também não queriam." Não tive resposta, apenas silêncio. Entendi o silêncio de Deus como concordância. Convenci a mim mesmo de que aquilo não era para mim, pois não havia tido uma réplica do Senhor. Mas meu coração sentia algo diferente. 10 meses depois, duas mulheres distintas vieram até mim, de estados diferentes, dentro de um período de 2 semanas, e falaram exatamente as mesmas palavras. John Bevere, se você não escrever o que Deus está lhe dando para escrever, ele dará as mensagens para outra pessoa, e um dia você terá que prestar contas disso. Quando a segunda mulher do Texas falou exatamente as mesmas palavras que a primeira mulher da Flórida havia dito, o santo temor de Deus veio sobre mim e eu entrei em ação. Era 1992 e não existiam iPads, apenas papel e caneta. Então, peguei um caderno e escrevi em letras maiúsculas no topo: "Contrato". Em seguida, escrevi: "Pai, eu não sei escrever bem. Então, para poder obedecê-lo, eu preciso de graça. Se for realmente para eu escrever, então meu pedido é que cada palavra seja inspirada pelo seu Espírito e seja coberta da sua unção. Peço que transforme homens, mulheres, crianças, igrejas, cidades e nações. Eu faço um voto agora de lhe dar toda a honra, o louvor, a glória e a ação de graças. Eu selo este contrato, essa aliança contigo, no nome poderoso de Jesus, seu filho e servo, John Bevere." Agora avancemos a hoje, quase 30 anos depois. Atualmente, já escrevi mais de 20 livros cujas cópias atingiram dezenas de milhões. Muitos deles têm estado na lista de best-sellers, tanto do mercado cristão como no geral. Nacionalmente e internacionalmente, os livros estão em mais de 100 idiomas pelo mundo todo e em vários países são os livros mais publicados, tanto nas categorias seculares como nas cristãs. Em quase todo livro, eu não havia ouvido, lido, nem pensado em 20 ou 30% do conteúdo escrito. Veio a mim enquanto eu digitava no teclado. Lembro-me de várias vezes estar no meu escritório ou no quarto de hotel e ficar impressionado com o que estava sendo digitado. Algumas dessas vezes eu pulei e gritei: "Uau! Isso aqui está muito bom!" Talvez você pergunte: "Como você pode dizer isso? Isso é orgulho." Minha resposta é: eu sei de onde veio a minha frase e não foi de mim. Eu creio totalmente que meu nome está nos livros que escrevo, só porque eu fui a primeira pessoa fora do céu que os leu. Eu sei que as palavras vieram do Espírito Santo. Não é diferente do apóstolo Paulo, que também soou um pouco arrogante quando escreveu: tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Isso não soa como alguém competitivo, egocêntrico e até narcisista? No entanto, sabemos através da Bíblia que Paulo estava se gabando do dom da graça de Deus e não de sua própria capacidade. Eu particularmente creio que quando Deus falou comigo em oração naquela manhã de verão, a charisma para escrever foi derramada na minha vida. Porém, isso foi ativada quando tomei a decisão de obedecer a Deus. Existem alguns que discutiriam este ponto, e permita-me dizer logo, não é importante o bastante para debater. Percebo que posso estar errado no que creio, então deixe-me dar voz ao que alguns podem contrariar. Alguns argumentariam que o dom foi dado no momento em que nasci de novo, em 1979. Não posso abordar essa discussão por experiência porque não tentei escrever nada entre 79 e 92, quando escrevi o contrato. Uma coisa que posso dizer com certeza é que não nasci com esse dom como o pianista que descrevi no início deste capítulo. Isso, porém, traz à tona o ponto principal de que alguns recebem dons assim que são concebidos. Por exemplo, sabemos que João Batista foi cheio do Espírito Santo, que nos dá dons dentro do ventre de sua mãe, pois reconheceu Cristo vivo no ventre de Maria, enquanto ainda estava no ventre de sua mãe Isabel. Lucas 1, verso 41. 30 anos depois, foi aquele mesmo dom em João que o fez reconhecer Jesus antes de qualquer outra pessoa, quando ele veio a ser batizado, ver João 1, verso 29. Por outro lado, alguns dons vêm depois. Saul, filho de Quis, foi um homem que não iniciou a vida profetizando. Isso não aconteceu antes de Samuel ungi-lo com óleo para ser o primeiro rei de Israel, quando ele era um jovem rapaz. Samuel declarou que Saul depois veria um grupo de homens tocando instrumentos e profetizando, citando Samuel diretamente: "O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem." 1 Samuel 10, verso 6. Olhando esses dois testemunhos diferentes na Bíblia, vemos claramente que alguns dons são dados dentro do ventre de uma mãe e outros são dados depois. Charisma para falar em público. Outro charisma na vida é falar em público. Compartilhar sobre esse dom irá fortalecer o seu entendimento. A primeira vez que minha esposa Lisa foi me assistir ministrar a palavra de Deus num culto foi inesquecível. Para ser sincero, foi uma derrota colossal e não estou exagerando. Ela caiu no sono nos primeiros 5 minutos da minha mensagem e continuou abrindo e fechando os olhos o tempo inteiro. Foi uma pregação terrível. Inclusive, sua melhor amiga Amy, que estava sentada ao lado dela, caiu num sono tão profundo que vi saliva escorrendo de sua boca aberta enquanto ela estava sonhando. Sinceramente, eu era patético falando em público. Naquela época, eu servia na minha igreja local como assistente do meu pastor e de sua esposa. Nossa igreja era muito influente nos Estados Unidos, com mais de 400 funcionários. Meu posto era cuidar das necessidades da família do pastor e de todos os ministros convidados que vinham à nossa igreja. Tudo preto no branco aqui. Minha responsabilidade no reino não era o dom de oratória, mas servir por trás dos bastidores. Falarei isso em outro capítulo. Porém, eu estava tentando iniciar meu próprio ministério, porque Deus me havia mostrado que eu iria proclamar a sua palavra para as nações do mundo. Meu erro na época. Estava fazendo isso na minha própria força. Além disso, eu ainda estava na estação de servir primeiro o ministério de outra pessoa, sendo fiel ao que é dentro de outro homem. Lucas 16, verso 12. Eu realmente estava usando todo o meu tempo livre e minha energia para produzir, enviar e divulgar as minhas mensagens. Teria sido muito melhor se eu tivesse focado em ser um servo melhor e um marido melhor para minha esposa durante aquele tempo. Mas nós, às vezes, temos que aprender com a escola da vida. Em resumo, eu estava gerando um ministério Ismael. Por que eu chamo desse nome? Bem, há um paralelo na Bíblia. Deus disse a Abraão, aos 75 anos de idade, que ele seria pai de um filho prometido, através do qual ele um dia se tornaria o pai de muitas nações. 10 anos depois da promessa ter sido feita, ainda não havia bebê nenhum. E agora, ele tinha 85 anos de idade. Então Abraão e sua esposa Sarai inventaram um plano para ajudar Deus a cumprir o que ele havia prometido. Foi a partir desse vão esforço humano que nasceu Ismael. Por isso, eu identifico esse tipo de tentativa como um ministério Ismael. É difícil de acreditar, mas algumas pessoas até me deram dinheiro. Eu me apresentava através de uma missão com o meu nome, Ministério Bever. Nosso slogan era Alcançando o Mundo através de Sua Maravilhosa Luz. Estou rindo da minha estupidez e imaturidade enquanto digito isso. A série de 4 partes em videocassete do nosso Ministério Ismael continha a pregação que fez minha esposa e sua amiga caírem no sono. Quantos outros devem ter sido ninados a dormir enquanto ouviam aquela série? Eu me arrepio só de pensar. Acredite ou não, a história fica pior. Naquela época, meu herói era um grande evangelista, T.L. Osborne, que agora está no céu. Ele e sua esposa levaram mais de 50 milhões de pessoas à salvação durante as suas vidas. Meu desejo era padronizar a minha pregação como a dele. Eu escutava suas mensagens por horas, aprendendo o seu tom de voz, as suas entonações, ensinamentos, declarações de poder e até o seu humor. Eu não era somente um pregador original chato, mas uma terrível cópia de alguém. T.L. Osborne era um grande comunicador. Quando ele ministrava em nossa igreja, todos escutavam atentamente cada palavra. Certa vez, ele estava contando sobre um grande mover de Deus em uma de suas grandes cruzadas na África. Enquanto compartilhava conosco, ele estava tão animado com os milagres notáveis que exclamou com entusiasmo: "Uau!" Depois pausou. "Essa palavra é tão incrível que é a mesma de trás para frente." "Uau!" Todos riram. Soou de um jeito que só ele sabia fazer. Sendo bobo e inocente, eu peguei aquilo e comecei a falar uau com frequência. Fiz da mesma forma que T.L. havia feito naquele incidente único. O único problema é que ninguém riu, e é claro que eu não entendi. Após quebrar a cara vez após vez em meus esforços pessoais, chegou uma hora que quebrei. Porém, depois de uma incrível mudança, aconteceu. Comecei a desfrutar de novo da minha presente posição servindo. Passei a dar meu tempo livre ao casamento e aos amigos. A vida era completa, rica e plena, agora que todo aquele esforço havia passado. Quando encontrei verdadeiro contentamento, foi fácil ver que todas as minhas tentativas eram fúteis, e isso facilitou jogar fora o Ministério Bever. Eu sabia que um dia Deus iria trazer o que ele havia prometido, mas não iria acontecer com a minha iniciação. Quando cheguei a esse lugar de paz e serenidade, adivinha? A promoção de Deus veio dentro de meses. Fui convidado para ser pastor de jovens de uma das igrejas que mais cresciam rapidamente nos Estados Unidos. Nunca me esquecerei do primeiro domingo. O pastor de nossa igreja era mundialmente renomado. Naquela época, as pessoas ficavam na fila todo domingo por mais de uma hora no sol quente para pegar um bom assento no nosso auditório que lotava em todos os cultos. Sempre havia visitantes de outros estados e nações participando de nossos cultos. O culto estava a todo vapor. Havíamos tido um momento magnífico de louvor. Uma das primeiras coisas que nosso pastor fez quando subiu no altar foi anunciar para a igreja sobre o novo pastor de jovens, no caso eu. Em seguida, para minha surpresa, ele me pediu para subir e falar com a multidão da manhã de domingo por 2 minutos. Sem eu saber, naquele momento, minha esposa entrou em pânico. Eu provavelmente também teria feito o mesmo se tivesse tido tempo de pensar. Choque! Ele havia pedido que eu falasse diante de 28 mil pessoas. Lisa temeu o resultado, pois ela sabia o que estava por vir, baseado em experiências passadas. Como iríamos nos recuperar daquele desastre iminente? Provavelmente seria a última vez que a maioria naquele templo iria me ouvir, pois certamente depois daquilo, nunca mais me pediriam para falar nada no culto principal. Todos esses medos cresciam dentro dela enquanto eu subia no altar. Ela me disse depois que orou para que eu não fizesse minha imitação de T.L. Osborne, principalmente meu momento esquisito padrão de rotina de dizer uau ao contrário. Quando eu estava lá em cima, nosso pastor sênior me entregou o microfone. Dentro de 60 segundos, a igreja inteira estava em pé celebrando, aplaudindo e exclamando com entusiasmo pelo que eu estava dizendo. Eu falei por 4 ou 5 minutos, com as 28 mil pessoas de pé o tempo todo. Depois, entreguei o microfone de volta ao meu pastor e voltei para o meu lugar. Eu fiquei tremendo durante os 5 minutos seguintes por causa da adrenalina, ou da presença de Deus, ou provavelmente os dois. Minha esposa ficou estonteada sem acreditar no que havia acabado de acontecer. Ela me disse após o culto, John, eu pensei, quem acabou de habitar no corpo do meu marido? Nós havíamos morado no Texas durante a minha primeira posição no ministério, mas essa nova igreja era na Flórida. Por anos, a forma que ela descrevia para os outros o que havia acontecido era: John se tornou outro homem no momento em que cruzamos a fronteira da Flórida. Uma declaração parecida foi feita a respeito de Saul quando o dom de Deus veio sobre a sua vida. Desde aquela época tenho pregado, ensinado e ministrado diante do público e na maioria das vezes o tenho feito com facilidade. Explicarei as vezes difíceis mais adiante. Não é mais um parto fazer isso. Acontece sem o esforço que eu vivenciava nos meus dias de Ismael. Os resultados diferentes entre os tempos de Ismael e os tempos de Isaac eram vastos como a noite e o dia. Vamos avançar para 8 a 10 anos depois daquele primeiro domingo na Flórida. Nessa época, o Messenger International estava bem estabelecido. Estávamos fazendo uma limpa na nossa garagem. Enquanto lidávamos com caixas e baldes, encontramos a fita original daquela série de pregações, incluindo aquela que fez Lisa e sua amiga cair no sono. Sem hesitar, me virei para jogá-la no lixo. De repente, ouvi o Espírito Santo dizer, filho, não jogue essa fita fora. Eu rapidamente me opus. Por que não? É terrível. Ninguém nunca mais deveria ouvir essa mensagem de novo. Deveria ser destruída. Novamente ouvi, não faça isso. Sabendo muito bem que havia ouvido Deus, eu retruquei. Por quê? É proteção para você. O Senhor disse muito claramente ao meu coração, proteção? Então veio a sabedoria, filho, quero que você sempre saiba que é um comunicador terrível sem mim. A cada ano que passa, reconheço mais o fator proteção. Nas últimas 3 décadas, o dom tem operado poderosamente, produzindo uma abundância de frutos em inúmeras ocasiões. Testemunhei atmosferas mudarem, erupções de revelações, salvações incontáveis e a manifestação de vários milagres. Muitos comentam o quanto suas vidas ou suas igrejas mudaram permanentemente. Com todo esse fruto, teria sido fácil pensar que eu tenho algo a ver com isso. Mas posso sinceramente dizer, como o apóstolo Paulo, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo, 1 Coríntios 15, verso 10, em todos esses anos, não esqueço do tão terrível que eu era sem o carisma de Deus. Você tem um dom? Esses são 2 dons que estão sobre a minha vida para servir e edificar outros. Você se identifica com as dificuldades que eu passei? Talvez elas façam as suas lutas de encontrar o carisma de Deus na sua vida parecerem mais normais. Ou talvez, enquanto você lia as minhas histórias, tenha ficado frustrado porque pensou: eu não tenho nenhum dom. Eu lhe garanto que você tem, e se tornará mais claro nos próximos 2 capítulos. Eu prometi responder à pergunta: alguns, muitos ou até todos os filhos de Deus recebem dons? A resposta imediata é sim, e irei provar isso através das Escrituras em breve. Não irei apenas abordar esta pergunta, mas antes do final deste livro, você terá uma ideia firme de como localizar o seu carisma, desenvolvê-lo e operar nele, e então multiplicar a sua eficácia em construir o reino de Deus. Refletindo. Primeiro, a graça bíblica não é apenas o dom da salvação de Deus, mas a sua capacitação para a nossa vida. Como você tem visto a graça de Deus? Após ler este capítulo, como o seu entendimento sobre a graça mudou? Segundo, o seu destino que Deus preparou para você está além da sua capacidade natural. Por que Deus fez dessa forma? Como você pode acessar a graça empoderadora de Deus que está disponível em abundância para a sua vida? E terceiro, alguns, muitos ou até todos os filhos de Deus recebem dons. Quais dons e habilidades você já recebeu? Como você acha que esses dons podem ser benéficos para os outros? Seja sincero na sua avaliação de si mesmo. Romanos 12, verso 13.